Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um episódio do podcast Já Ouviu Esse Disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. E hoje temos um disco clássico do rock and roll, do hard rock, do rock clássico dos anos 80. Pois hoje eu falo de Blackout do Scorpions. Scorpions, que eu acho que é uma banda que todo mundo que ouve este programa aqui, este podcast, deve conhecer pelo menos ali os singles mais famosos, porque realmente é uma banda assim muito conhecida. Até a galera que não é muito do rock deve conhecer ali o Scorpions de alguma edição do CD Love Metal, a clássica coletânea Love Metal, que tinha umas músicas ali, umas baladas e tal. E o Scorpions estava lá, é claro, porque, como eu falei, é uma banda mega conhecida e é uma banda que faz baladas. Então, esse é um programa que eu sei que muita gente vai conhecer. Talvez vocês não tenham ouvido o disco Blackout na íntegra, e é por isso que eu estou aqui para atiçar a sua curiosidade, contar um pouco da história do disco. E assim que esse programa terminar, espero, se você gostar do pouco que você vai ouvir aqui, o trechinho de cada canção, a canção final, que é uma que eu toco na íntegra, né? Se você gostar, você termina de ouvir o podcast e vai lá ouvir o disco. Você pode ouvir no YouTube, plataformas de streaming aí. Nunca foi tão fácil você ouvir um disco na íntegra como é nos dias de hoje. Então, fica aí que vai ter história boa. Vou contar um pouco da história prévia ali ao lançamento do disco. Nesse episódio aqui eu vou fazer um faixa a faixa, né? Como é um disco clássico e tem poucas faixas, eu falei um pouquinho ali de cada uma, justamente para você ficar curioso e ir ouvir o disco depois deste episódio aqui. Depois que você ouvir o podcast, você ouvir o disco, você vai nas redes sociais do Já Ouviu Esse Disco e comenta: ô, Danilo, ouvi o disco, achei muito louco, já conheci o disco e é um disco fantástico e o seu episódio foi bom. Ou você pode criticar também, tá? Desde que seja críticas construtivas, sempre são muito bem-vindas, sem chegar xingando e mandando tomar naquele lugar e falando que eu sou burro, tá? Você pode falar que eu sou burro, mas chega na manha, pisa fofo, faz a sua crítica construtiva que vai ser muito bem-vinda. E se você gostar também, principalmente se você gostar do episódio, que você tem que ir lá e comentar. Então, já que eu já entrei no assunto das redes sociais, fica aí, não sai daí, daqui a pouco eu vou falar mais do disco, da história do Scorpions. Só preciso lembrar vocês de seguirem o podcast nas redes sociais: Twitter, arroba Já Ouviu Disco, Instagram, arroba Já Ouviu Esse Disco, Threads e Blue Sky, eu Já Ouviu Esse Disco, também está lá. Preciso muito que vocês sigam as redes sociais do Já Ouviu Esse Disco, que vocês curtam os posts, comentem, compartilhem. Ai, Danilo, mas dá muito trabalho. Cara, se você tá ouvindo aqui e você gosta, você pode comentar com um emoji que seja. Se você tiver com preguiça de escrever um texto, vai lá na postagem e deixa um emoji sorrindo, uma joinha, um dedinho do rock, sabe? Chifrinho do rock, um diabinho. Pode deixar um emoji xingando também. Eu só preciso que você engaje os posts. E você precisa seguir em todas as redes sociais? Seria o mundo perfeito eu chegar aqui e te pedir pra seguir. Tanto no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no Instagram. Mas eu sei que nem todo mundo usa todas as redes sociais. Se você usa só o Instagram, segue lá. Se você usa só o Twitter, segue lá. Threads e Blue Sky também, que é muito importante para que eu saiba o alcance, o engajamento que o podcast tem. Eu vejo os números de cada episódio e, ao mesmo tempo, eu vejo os números das pessoas que estão engajando com os episódios e nunca bate. Tipo, se tem 20 plays, 3 pessoas falaram que ouviram. Eu gostaria de conhecer vocês, saber que vocês estão ouvindo. Então vocês podem comentar tanto pelas redes sociais quanto pelo aplicativo do Spotify no celular. Se você estiver ouvindo pelo celular, tem o campo comentar. Você pode ir lá deixar um comentário que eu vou ler o seu comentário aqui. É muito importante para que você ajude o podcast a crescer e ser relevante. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá e avalia Se de preferência 5 estrelinhas, mas se você acha que vale menos, avalia também. É importante que você avalie o podcast. Tudo isso para que o podcast continue tendo alguma relevância, para que eu não sinta que eu estou falando sozinho aqui. A pior coisa, acho que para um podcaster é o cara ou a mina fazer ali o programa e não ter nenhum feedback, parecer que tá falando sozinho. E dá um grande trabalho, vocês não imaginam o trabalho que dá fazer esses programas. A partir do momento que eu vou ouvir o disco, se é um disco que eu não tenho tanta afinidade, momento que eu vou ouvir o disco, fazer anotações sobre o disco, aí começar a pesquisar o que eu vou colocar no roteiro, pensar na estrutura do roteiro, porque não é só pesquisar a história na internet, abrir a Wikipédia do Blackout, do Scorpions, e copiar o que tá lá. Eu preciso pensar como que eu vou montar a história que eu quero contar no programa. Então dá um grande trabalho. É, gravação, esse programa mesmo, eu tô no terceiro ou quarto dia, se eu não me engano, de gravação, que eu gravo um bloco, aí a minha voz fica cansada. Às vezes eu gravo um bloco e não gosto tanto, aí eu vou lá e gravo mais duas, três vezes, até ficar do jeito que eu gosto. Esse bloco aqui que você está ouvindo já é o segundo take que eu estou gravando. Então, dá um trabalho e o que vocês podem fazer por mim é curtir, comentar, compartilhar, seguir. É muito importante de verdade. Não é mendigância aqui, porque muita gente pode pensar, ah, lá vem ele ficar mendigando o like. É importante pro trabalho continuar sendo relevante, beleza? Então, não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Também tem o canal de transmissão do Telegram. Estamos com 15 membros. Vamos tentar chegar a 20 aí, galera. Eu mando o episódio primeiro lá, costumo conversar com o pessoal por lá quando comentam. E tem links aí no post, só clicar tanto para as redes sociais quanto para o canal do Telegram. Se você gosta muito do trabalho, você já ouve esse disco há muito tempo, você pode fazer uma doação aí via Pix. A minha chave Pix é o meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com. danilodealmeida22 é o numeral, tá? @hotmail.com. Você pode doar o quanto seu coração mandar. E se você quiser escolher um disco em específico para virar episódio aqui no podcast, você pode fazer uma doação de R$50. R$51, R$52, R$60. Se você doar R$100, aí você pode escolher dois discos. Se você doar R$150, você pode escolher três discos e eu vou ter que ir na sua casa te dar um abraço, te agradecer. E você pode fazer essa doação lá no site jaouviuessedisco.com, tem a aba Seja um Apoiador, que você tem o QR Code, você tem o código Pix e você tem a minha chave Pix. É de suma importância que você dê essa ajuda aqui, pelo menos para que eu possa pagar a minha internet para continuar subindo os episódios. O Já Ouviu Esse Disco sempre será de graça, mas se você puder ajudar a custear aqui os bastidores do podcast, eu serei eternamente grato. E lembrando, se você não puder ajudar com dinheiro, você pode ajudar com engajamento, curtindo, compartilhando, põe nos stories, divulga o link no Twitter. É muito importante que você ajude o podcast a ser relevante. Eu queria agradecer a galera que elogiou o programa do Iron Maiden, programa 138, que já ouviu esse disco. Meu amigo quadrinista lá do Pará, Evaristo Ramos, falou que gostou do episódio, que ele achou bacana a história do Paul Di'Anno. Recebi no grupo do Telegram do Pensador Louco, lá no grupo Os Pensadores Loucos, um feedback do Adrian Lemos, que ele falou que gostou do programa e eu fiquei muito feliz, porque eu não conheço o Adrian. Então, quando vem o feedback de uma pessoa que eu não conheço, que eu não troco ideia, eu sei que é um feedback genuíno. O cara não tá falando pra puxar meu saco e tal, ele realmente gostou, então achei bem bacana. Um abraço pra ele se ele estiver ouvindo aqui o programa. E eu preciso contar um segredo aqui, um pequeno segredo, não sei se é um pequeno segredo, mas o programa passado, o programa do Iron Maiden, o disco de estreia do Iron Maiden, assim como a banda não gostou do disco, da qualidade ali, do produto final do primeiro disco da banda, eu também não gostei do episódio. Eu não sei se foi o texto, eu não sei. Porque no dia eu precisava gravar meio com pressa, que a minha casa tava fazendo reforma. Foi uma janela de tempo que eu tive ali pra gravar. Mas eu não gostei tanto. Eu fiz vários takes, assim. Terminei, editei, postei e tal. Mas não gostei tanto do episódio. E fiquei surpreso que, assim como o disco do Maiden, que a banda não gostou, mas os críticos e o público gostou, o episódio também rendeu elogios, as pessoas gostaram. Então, por isso que é importante vocês comentarem, para que eu saiba se de repente eu não gostar do episódio, mas agradou vocês. É importante o comentário. E não deixem de comentar tanto no Twitter, no Instagram, no Threads, no Blue Sky, no Spotify. Danilo, eu preciso comentar em todos? Não, comenta em um pelo menos que eu vou ler. Eu sempre tô monitorando as redes do Já Ouviu Esse Disco, também o Spotify. Então, aonde você comentar, eu vou ler o seu comentário e vou trazer ele aqui para o programa. Então, vamos falar de Scorpions, disco clássico, Blackout, que eu gosto bastante. Fiquei meio dividido ali se eu falava do Blackout ou do Love at First Sting. Pra começar, né, a primeira vez que eu falo do Scorpions aqui, eu acho, se eu não estiver enganado, pelo menos em um programa só sobre este disco, é a primeira vez. Eu escolhi o Blackout, que eu gosto bastante. Futuramente eu posso trazer também o Love at First Sting, eu vou falar mais sobre isso no programa. DJ, sobe a trilha que hoje tem rock and roll de primeira prateleira aqui, hard rock clássico com Scorpions, e eu já volto para falar sobre a história da banda, um pouco da história da banda nessa época, sobre a produção do disco e curiosidades sobre o Blackout. Eu já volto, não sai daí. Falar sobre Scorpions. Scorpions é uma banda clássica, né? Acho que todo mundo que me ouve aqui, se não for fã, pelo menos já escutou alguma música, algum single famoso dos caras, porque não tem como, é uma banda muito, muito conhecida. E o Scorpions, pra mim, é uma daquelas bandas que por muito tempo eu só conhecia os singles ali, as músicas mais famosas, né? Por jogar no Guitar Hero, vem algum filme, alguma série, e nunca passei muito disso, né? Apesar de eu ter amigos que são muito fãs do Scorpions, né? Que já foram em show, já fiz parte de uma banda que a gente tocava Scorpions, mas eu nunca fui muito assim de atrás ouvir o disco completo. E a minha história de aproximação com essas bandas, que eu só conhecia algumas músicas, assim, alguns singles, passa muito pelo Doublecast, né? O podcast que eu fazia com meu amigo aí, Léo Nocete. Não sei se ele tá ouvindo aí, se ele estiver ouvindo, um abraço pra ele. Porque lá no Doublecast a gente combinava de falar sobre determinada banda e a gente ia ouvir a discografia dessa banda. E foi quando a gente resolveu falar do Scorpions que eu fui ouvir a discografia completa do Scorpions. E alguns discos, assim, me chamaram muito a atenção, né? Saltaram aos meus ouvidos. Eu falei, opa, isso aqui é bom, né? A dobradinha de sucesso do Scorpions, Blackout e Love at First Sting, acho que foi a que mais me marcou, assim, que eu falei, opa, isso aqui é muito bom. E justamente depois que eu comecei a fazer o Já Ouviu Esse Disco, eu pensei, ó, uma hora eu vou ter que trazer os caras aqui pro podcast pra falar sobre ou Blackout ou Love at First Sting. E como você já viu pelo título, já viu pela capa, eu já falei um monte na introdução, o escolhido para estar aqui hoje no podcast é o disco Blackout, que é um disco muito bom, que eu espero que depois que vocês ouçam aqui alguns trechinhos das músicas, a música completa no fim, vocês vão ouvir aí na casa de vocês, fazer o exercício que é ouvir o disco Blackout, que é o oitavo disco dos Scorpions, lançado em 1982. Chegou às lojas aí na Europa pelo selo EMI, que também é o selo do disco do Maiden, né, que eu falei no episódio passado, e nos Estados Unidos chegou aí pela Mercury. A produção foi feita mais uma vez pelo conceituado Dieter Dierks, que havia sido o responsável pela produção dos álbuns Entrance, de 75, Virgin Killer, de 76, Taken by Force, de 77, e o ao vivo de 78, Tokyo Tapes, além dos bem-sucedidos Love Drive, de 79, e o Animal Magnetism, de 80. Esse último aqui você vai me ouvir mencionar mais algumas vezes nesse episódio. Então a parceria aí Dieter Dierks e Scorpions já durava bastante tempo. E os alemães do Scorpions, na época do lançamento de Blackout, ali no início da gloriosa década de 80, viram sua popularidade crescer vertiginosamente, principalmente nos Estados Unidos, mercado desde sempre muito almejado pelos artistas, principalmente os artistas de fora dos Estados Unidos, né? Você fazer sucesso nos Estados Unidos, sendo dos Estados Unidos, é mais fácil. Quando você vem de fora, você fazer sucesso lá é você ganhar um carimbo, né, de que você finalmente alcançou o sucesso almejado. E esse sucesso da banda se deu pelos lançamentos aí do excepcional Love Driver, que tinha canções aí muito boas como Love You Sunday Morning, Always Somewhere e Holiday, e o disco Animal Magnetism, que trouxe canções que viraram clássicos da banda, como a faixa Make It Real e The Zoo. Graças ao sucesso desses dois discos e à entrada bem sucedida no mercado estadunidense, a banda partiu para uma extensa turnê. Algo que foi bom para os negócios e para a consolidação do Scorpions como uma banda mundialmente conhecida, mas que também quase levou ao fim da carreira do icônico vocalista Klaus Meine. A turnê, que teve início em março de 1980 e o final acontecendo no segundo semestre de 81, cobrou muito da saúde dos músicos, principalmente do vocalista Klaus Meine, que quando entrou em estúdio para gravar um novo álbum da banda, sentiu fortes dores em sua garganta e começou a perder a voz, ficando impossibilitado de cantar suas notas mais altas, que a essa altura já haviam se tornado uma das principais características do Scorpions. Perder seu vocalista, dono de uma voz única e icônica, em nenhum momento a banda cogitou demitir Klaus Meine, e disseram que esperaria o tempo necessário que fosse para contar com o frontman novamente. Diz a lenda que em uma das consultas de Klaus Meine, o médico, ao examinar seu estado e descobrir que a profissão dele era cantar, o médico riu e disse que o mesmo deveria se aposentar. Que bom que o Klaus Meine não deu ouvidos a esse médico e decidiu visitar outros especialistas no campo. Ele foi para a Áustria, onde começou o tratamento com um médico dedicado a cantores de ópera, e por fim passou por duas cirurgias bem-sucedidas. para usar o tempo de recuperação de Mine da melhor forma possível, o resto da banda convocou o vocalista e amigo Don Dokken para trabalhar nas versões demos das músicas que mais tarde fariam parte de Blackout. Após aproximadamente 6 meses de recuperação, Klaus Meine voltou não só novo em folha para gravar as faixas do novo álbum, como muitos dizem que ele voltou até melhor do que antes, apresentando uma voz mais cristalina e uma gama vocal muito maior. Como forma de agradecimento pelo trabalho realizado por Don Dokken na ausência de Klaus Meine, ele é acreditado no disco como vocais de apoio, e muito é debatido se algo que o Dokken gravou foi realmente parar na versão final do disco, mas o próprio Klaus Meine já disse em entrevista que deve sim ter alguma coisa ali ou aqui, e que na verdade nem ele nem a banda sabem ao certo se o que o Don Dokken gravou foi usado realmente no disco. Já o Don Dokken, por sua vez, ele não se gaba de ter ajudado no processo que deu vida a um dos grandes discos do Scorpion. O próprio já disse em uma entrevista em 2020 ao The Metal Voice, abre aspas aí pra ele, que diz: "Eu cantei apenas algumas músicas, um rascunho bem rápido de 20 minutos, só pra gravar a melodia e mostrar ao Klaus depois." Cara humilde, hein? Ele podia falar que se não fosse ele, não existiria Blackout, mas o cara reconheceu que ele fez um trabalho rápido ali para ajudar os amigos e ponto final. Bem legal da parte dele aí. Eu até procurei no YouTube e em outros sites se havia esses registros das músicas do Blackout com o Don Dokken. Já tinha vazado alguma coisa, ou se a banda lançou oficialmente, e não achei. Se você que tá ouvindo é muito fã de Scorpions e tem algum bootleg, alguma coisa que só os fãs de verdade mesmo sabem que tem, com as versões do Don Dokken para as músicas do Blackout, comenta aí no Instagram, no Twitter, no site do Já Ouviu Esse Disco, que eu gostaria muito de ouvir. Até então, oficialmente, aparentemente, não tem. Vale citar também que no período que abrangeu os lançamentos de Love Drive e Animal Magnetism, houve uma mudança na banda, mais uma mudança na banda, só que especificamente ali nas guitarras, né? Que é um dos grandes atrativos no som do Scorpions. A banda foi fundada pelo guitarrista Rudolf Schenker e contava ainda com seu irmão mais novo, Michael Schenker, até a sua saída em 72, que ocasionou um pequeno hiato no Scorpions, que voltaria mais tarde com o virtuoso guitarrista Uli John Hoff. Hoff, por sua vez, ficaria no Scorpions até 78. Em seu lugar entraria outro ótimo guitarrista, Mattia Jabs. Porém, sua passagem foi curta, já que Michael, o irmão mais novo de Rudolf Schenker, voltaria para tocar em músicas do disco Love Drive e, consequentemente, retornaria aí ao posto de solista da banda para a turnê do álbum. Acontece que durante essa turnê, os velhos abusos de Michael Schenker com o álcool voltam a dar as caras, impedindo que se apresentasse durante vários shows. Assim, o Scorpions teve de voltar atrás e, como substituto para Michael Schenker, eles trouxeram de volta, né, o guitarrista Mattia Jabs, que nunca mais saiu da banda. A dupla Rudolf Schenker e Mattia Jabs tem um papel importantíssimo na sonoridade da banda a partir de então, entregando excepcionais trabalhos na trinca Animal Magnetism, Blackout e Love at First Sting. É válido contar toda essa história, pois dentre os fãs do Scorpions, tem aqueles que são mais fãs ali da fase com o Michael Schenker, outros que preferem o Uli John Roth, mas na verdade quem realmente soube o que fazer com a sua oportunidade na banda e segurou a sua vaga aí até hoje, foi o Mattia Jabs, né? E muitos dos clássicos da banda surgiram aí com o Mattia Jabs e o Rudolf Schenker aí nas guitarras. Então, com as guitarras devidamente entrosadas e a voz de Klaus Meine recuperada, Blackout foi gravado entre novembro de 1981 e janeiro de 1982, na França e na até então Alemanha Ocidental, chegando aí às lojas em 29 de março de 1982. apagão que inspirou o título de um dos grandes discos da carreira do Scorpions se deu por um fato que ocorreu entre membros da banda e os companheiros de estrada do Judas Priest e Def Leppard. As três bandas estavam realizando uma turnê conjunta nessa época. Numa noite de bebedeira, com Rudolf Schenker, Glenn Tipton e KK Downing do Judas Priest, conforme eles ficavam mais altos noite adentro, tiveram a ideia de ir acordar os caras do Def Leppard, que por sua vez estavam no quarto vendo TV. Rudolf Schenker, já desprovido do controle pleno de suas faculdades mentais e coordenação motora, simplesmente derramou cerveja na televisão, que imediatamente pifou, causando uma pequena explosão. Rudolf, assustado, saiu em disparada do quarto dos Def Leppard e, segundo o próprio, ele se lembra da história até aí. Já que no dia seguinte, ele acordou no quarto de Herman Heidbel, baterista do Scorpions na época. E que, ao contar do que se lembrava para Herman, o mesmo disse a Rudolf. Ah, já sei, sabe o que lhe aconteceu? Você teve um apagão. Um blackout, né? E foi aí que um sinal de alerta se acendeu na cabeça de Rudolf, que imediatamente disse que isso daria um ótimo título de álbum. E quando saiu dali, foi diretamente escrever uma canção sobre isso, já que Klaus Meine já estava escrevendo boa parte das músicas. Isso foi contado no livro Tales from the Stage, do autor Michael Toney, que reuniu diversas histórias dos bastidores do mundo do rock, dentre elas, o real significado da faixa Blackout. E é com essa faixa sobre apagão pós-bebedeira que o Scorpions abre seu disco de 1982, com o trabalho das guitarras quase impecável, mostrando que foi um grande acerto manter Matthias Jebs ao lado de Rudolf Schenker e que Klaus Meine definitivamente estava de volta mais forte do que nunca. Curiosamente, apesar de sua altíssima qualidade, a faixa título não foi lançada como single de divulgação do álbum. Na sequência, Can't Live Without You vem numa pegada festeira lá, Kiss, celebrando os fãs fiéis da banda. Logo de cara, a canção tem um ótimo riff, que é pesado, mais cadenciado, e tem até um certo groove que acaba embalando todo o trabalho, além do solo cheio de feeling. Can't Live Without You foi lançada como single no Reino Unido para promover o álbum, alcançando a 63ª posição na parada britânica e também a 17ª posição da parada correspondente na França. E para fechar a trinca inicial matadora do disco, vem um dos clássicos do Scorpions, No One Like You, que logo de cara conta com guitarras dobradas executando um riff marcante e espetacular, seguida por uma parte bem melódica e suave na qual se destacam os vocais de Klaus Meine. O refrão aposta novamente no peso, combinado com uma linha vocal um pouco mais agressiva. O tema é uma das assinaturas do Scorpions, o romance com uma pitada caliente. Se liga só nesse trecho aqui. Não há ninguém como você. Eu mal posso esperar pelas noites com você. Eu imagino as coisas que nós faremos. Garota, realmente não há palavras fortes o suficiente para descrever todo o meu desejo de amor. Eu não quero meus sentimentos contidos. Rapaz, olha só. Segundo Klaus Meine, Rudolf Schenker, autores da canção, ela foi originalmente criada em alemão, mas a banda optou por lançá-la mesmo em inglês. Os músicos afirmam que muito do significado original foi perdido durante essa tradução. No One Like You também foi lançada como single para a promoção do álbum. Atingiu a 65ª posição da parada norte-americana, alcançando a 64ª posição na parada correspondente britânica e ainda a 49ª posição na parada canadense. A música se tornou um dos grandes hits da banda, que está sempre presente no setlist de seus shows e apareceu em séries de TV, filmes e até jogos de videogame. Aí quem não se lembra de tocar No One Like You no Guitar Hero? Na sequência, a banda mantém a temática romântica com a faixa You Give Me All I Need, porém aqui parece que o relacionamento azedou e o sujeito da canção está tentando ali uma reconciliação. Logo depois, para fechar o lado 1, ou lado A, né, do vinil, o Scorpions recupera aquele som do que era tido como rock pauleira da época, com a faixa Now. Canção rápida, com ótimos riffs, direta e reta, e mais uma vez, com Klaus Meine lá nas notas mais altas possíveis, provando que foi a escolha certa ele não ter dado ouvidos ao médico que o aconselhou a encerrar a sua carreira como vocalista. A faixa Now também foi lançada como single, dessa vez apenas no Japão, mas não obteve o mesmo sucesso de No One Like You e Can't Live Without You. Porém, a canção fez muito sucesso e marcou muita gente aqui no Brasil, já que ela foi a escolhida do Scorpions para fazer parte da coletânea de divulgação do primeiro Rock in Rio, lá em 1985. O B do vinil começa com outra paulada, Dynamite, que por vezes flerta com um som mais metal clássico, anterior ao Scorpions daquela época. A canção contém uma espécie de celebração meio mórbida até. Se liga nesse trecho. Eu farei esta noite especial, farei você se sentir bem. Atiro meu calor para dentro do seu corpo, te darei todo o meu tamanho. Vou te conquistar com o meu feitiço. E vou me arriscar esta noite, levar você para o inferno, comer a sua carne até você não conseguir respirar. Nada que um bom hard rock metal dos anos 80 não abordasse com grande frequência, não é mesmo? Daí pra frente é a reta final do disco e a banda resolve mudar um pouco. Arizona tem uma pegada muito mais radiofônica, talvez até pop, bem mais cadenciada, já era ali um aceno para o que a banda iria fazer com mais frequência nos próximos anos. Outra coisa que marca essa canção, não sei se marcou para todo mundo, mas assim, pra mim, quando eu fui assistir o videoclipe desta faixa, o videoclipe cafonérrimo, ele parece uma espécie de projeto de turma inicial de audiovisual, não sei, é muito estranho. E essa música, pra mim, ela ficou muito marcada por isso, que sempre que eu lembro de Arizona, eu lembro desse clipe e vice-versa, assim. É uma coisa que quando falam pra mim, videoclipes mais cafonas e feios que você já viu, Arizona do Scorpions. Provavelmente eu vou postar ele nas redes sociais do Já Ouviu Esse Disco, então não se esqueçam de seguir. Depois vem essa que pra mim é a mais diferentona do disco, que é a China White, a China Branca, e seus quase 7 minutos. E ela é muito mais cadenciada, né? Ela ainda é pesada, porém bem mais lenta que quase todo o resto do disco. E apesar do clima denso criado, né? É um negócio meio soturno ali, a letra fala sobre pacifismo e também traz questionamentos interessantes até para os dias de hoje, ó. Tem esse trecho aqui. Quanto tempo levará para fazer do mundo uma bola de canhão? Quanto tempo levará até que toda a vida desapareça? Quanto tempo levará até que todos compreendam que precisamos encher nossos corações com amor? Fica o questionamento aí mais do que nunca. A gente tá vendo guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos vendo o genocídio aí que tá acontecendo lá na Palestina. E cara, só parece que o discurso dos líderes aí das potências mundiais cada vez fica mais acalorado e mais querendo provocar guerras. E o Scorpions, lá nos anos 80, já trazia esse questionamento. Quanto tempo vai levar até a gente entender que precisamos encher nosso coração com amor, né? Antes que toda a vida desapareça na Terra, que a gente está muito próximo disso. A curiosidade sobre essa faixa é que Rudolf Schenker gravou dois solos diferentes, mas ele gostou muito desses dois solos e resolveu mantê-los. Assim, a versão dos Estados Unidos e a versão lá da Europa, cada uma tem um solo diferente, apesar de, tipo assim, diferente entre aspas, porque não tem muita diferença. Se você pesquisar aí no YouTube, você acha fácil a versão de China White americana, estadunidense, e a versão de China White da Europa, e é bem pouca assim a diferença. O clima mais denso e cadenciado da China White faz uma boa ponte para a última canção, que também usa uma das grandes características do Scorpions, que são as baladas. When the Smoke is Going Down fecha o disco com mais um belo trabalho de guitarra, que mostra o alcance dos músicos, né, que vão aí de riffs pesados e rápidos até linhas mais sentimentais, né, cheias de emoção. Assim, a fumaça se dissipa, as cortinas se fecham e as luzes se apagam para Blackout, o oitavo disco do Scorpions, que foi um marco na carreira da banda e se tornou peça-chave para o sucesso mundial dos alemães. Há quem diga que esse foi o último grande álbum da banda, mas é claro que é uma grandíssima de uma falácia, até porque o álbum que vem na sequência, o Love at First Sting, tem nada mais nada menos aí que Bad Boys Running Wild, Rock Like a Hurricane, Big City Nights, Still Loving You. Então é um papo para outro episódio, porque eu quero muito falar desse disco aqui, o Love at First Sting, então me reservarei em elogiar essas faixas que são sensacionais. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar sobre esse disco aqui é da sua maravilhosa capa, que eu já conhecia mesmo antes de ter ouvido o álbum, né? Traz ali um cara bigodudo que parece que tá preso numa camisa de força e gritando, e tem uns garfos assim nos olhos, como se fosse um tipo de óculos, mas feito por garfo, né? E tem um fundo azul assim, tudo isso cria uma bela composição visual. Na frente tem alguns vidros estilhaçando. Eu acho essa capa muito bonita mesmo. Eu talvez colocaria num top 10 capas assim que eu gosto, porque realmente é uma composição visual bem interessante. E essa ilustração, ela é um autorretrato do artista austríaco Gottfried Helwein. E por muito tempo, por causa desse ser, dessa pessoa bigoduda ali estar na capa, os fãs achavam que essa pessoa era o Rudolf Schenker. E mais tarde ele veio, né, a se vestir dessa forma no videoclipe da faixa de No One Like You. Mas não é o Rudolf Schenker, é o artista austríaco Gottfried Helwein. Aliás, no disco Sandshoot do Rammstein, que saiu depois lá, se eu não me engano, nos anos, final dos anos 90, 2000 ali, eu já falei no podcast aqui, é um baita disco, o Gottfried Helwein, ele também faz as capas desse disco do Rammstein, e uma dessas capas, né, porque são capas, cada integrante da banda aparece em uma capa, e o Gottfried, ele recria essa peça do garfo nos olhos, né, como a gente vê em Blackout, tem essa referência aí no disco do Rammstein. O álbum foi certificado com disco de ouro em junho de 1982 e platina em 1984. Só nos Estados Unidos foram 1 milhão de cópias comercializadas, colocando de vez a banda no mercado do país e levando os alemães à 10ª posição da Billboard 200. No Reino Unido, eles ficaram com a 11ª posição, e foi na França que atingiram seu melhor desempenho em charts, chegando ao topo da parada do país. Mas para além das vendas e charts, o disco deixou um legado e um atestado que botava o Scorpions no panteão das grandes bandas de rock do mundo. Foi graças ao disco, por exemplo, que o Scorpions se apresentou diante de um público de 375 mil pessoas no segundo dia do US Festival em San Bernardino, na Califórnia, lá em 1983. Em 2015, o disco ganhou uma versão comemorativa de luxo, que trazia a versão demo de Blackout e mais 3 faixas inéditas: Running for the Plane, Sugar Man e Searching for the Rainbow, canções que acabaram ficando de fora da tracklist escolhida em 82. Vale lembrar que Blackout saiu em um ano que ainda tivemos, por exemplo, discos como Iron Fist, do Motorhead, Scream for Vengeance, do Judas Priest, e The Number of the Beast, do Iron Maiden. E ainda assim o álbum conseguiu bater de frente, né, com esses lançamentos e seguir marcando, né, história, marcando seu nome para a história. Não só para a história do Scorpions, mas para a história do rock and roll. I imagine the things we meus amigos, espero que vocês tenham ouvido até aqui. Quem ouviu até aqui, deixo meu muito obrigado pela audiência. Lá pelo Spotify eu consigo ver quanto tempo as pessoas em média consomem. Não é todo mundo que começa, que termina. Eu entendo, às vezes a pessoa chega no podcast achando que vai ser o disco e acaba vendo que é um podcast e sai. Mas você que é guerreiro e chega até o final, até o último pedaço do programa, que às vezes nem escuta a música completa, mas chega até aqui o final, meu muito obrigado de coração. Eu faço esse programa aqui, a minha audiência ela não é gigantesca, eu não tenho números gigantescos, mas eu fico muito feliz com as pessoas que ouvem, que gostam, que comentam, que seguem e tal. Meu muito obrigado, eu fico muito feliz por vocês estarem dando esse apoio ao projeto, que em breve aí vai chegar pro seu 5º ano de vida. Eu nem me dei conta que o Já Ouvi Esse Disco em breve vai completar 5 anos. Nesses 5 anos aí, muita coisa aconteceu, buscando aí cada vez trazer discos diferentes, discos que eu não estou habituado a ouvir no meu dia a dia, mas que eu conheço, que eu quero de alguma forma apresentar para vocês. Esse disco aqui eu acredito que muita gente que me ouve já deveria conhecer. Se não conhece, já sabe, terminando o podcast, vai lá ouvir, porque é um baita disco, Blackout do Scorpions. Então, não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, o Instagram, @ Já Ouviu Esse Disco, no Twitter, @ Já Ouviu O Disco, Blue Sky Threads, também estamos lá, é só você pesquisar Já Ouviu Esse Disco, você vai encontrar a gente lá. Eu tô colocando sempre vídeos, memes, estou tentando diversificar as publicações, também estou indo atrás de promoções de discos e livros e vinil que tem na Amazon, para trazer para vocês aí que fazem coleção, conseguir com preço, com desconto, um produto novo. Estou colocando também nas redes sociais, nos stories do Instagram, no Twitter, enfim, estamos em todas as redes possíveis aí que dá para eu controlar, né, porque eu sou uma pessoa só trabalhando aqui, não tem uma produção por trás de mim, lá ele. Mas se você já comprou um CD pelo link, se você curtiu, comentou, fez um Pix, meu muito obrigado. Se você não fez nada disso, mas você escuta o episódio inteiro, meu muito obrigado também. Eu peço para que as pessoas comentem o que elas acharam do episódio, pois eu sei, eu consigo saber daí quem é a pessoa que está por trás daquele número. Porque às vezes eu lanço um episódio e tá lá 25 plays, mas 3 pessoas falaram comigo. Então de repente a pessoa escuta, você está escutando e não costuma interagir, comentar. Se você tem vergonha de escrever um texto, deixa um emoji lá no Instagram ou no Twitter do Já Ouviu Esse Disco, que eu já vou saber que você existe. Se você não faz isso, mas você ouve, saiba que este abraço e este muito obrigado também é para você. Lembrando também do canal no Telegram, tem o canal de transmissão t.me/ Já Ouviu Esse Disco, links aí na descrição. Você pode entrar no canal, seguir, eu coloco o episódio primeiro lá e você pode fazer o seu comentário lá pelo Telegram. Eu não faço nada no WhatsApp, porque eu uso muito pouco WhatsApp, e eu sei que muita gente que consome podcast está mais presente no Telegram. Então, vamos ajudar a crescer o número de participantes no canal do Telegram. Hoje são 15 pessoas, vamos chegar a 20 aí, quem sabe? Vamos tentar chegar a 20? Então é isso. Para terminar o episódio de hoje, que a gente ouviu muita coisa boa aqui, trechos de músicas desse discaço do Scorpions, a gente vai encerrar o programa ouvindo a música completa, faixa Blackout, que apesar de eu gostar muito da No One Like You, a Now também é bem legal, da Dynamite é bem legal também, a faixa Blackout é sensacional, é uma das faixas que eu gosto muito assim do Scorpions, e que quando eu vi eles ao vivo, né, no Monsters of Rock, que eles tocaram essa música, pô, fiquei muito feliz. Eu acho essa faixa sensacional, e você vai ouvir ela na íntegra agora. Se você não conhece o disco, fica aí pra ouvir a faixa Blackout, faixa que abre o disco, faixa título, né, no disco Blackout. E não se esqueça de me responder, é muito importante que você me responda nas redes sociais, não só mentalmente, porque eu vou te fazer a pergunta agora, você vai falar, não. Já ouvi, já conhecia, não. Vai nas redes sociais e comenta. Já ouvi, não conhecia, já conhecia. Que é a velha pergunta de sempre, né? Blackout, disco do Scorpions. E aí, já ouviu esse disco? podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.